Na tarde de ontem, a Polícia Militar de São Miguel do Iguaçu recebeu a informação de que estaria ocorrendo um roubo na rua Lourenço, na antiga mercearia bairro Santa Luzia, e que dois indivíduos estavam em posse de uma arma de fogo, tendo rendido os funcionários do local. De imediato, as equipes policiais deslocaram-se até o endereço, onde se depararam com dois homens se evadindo da mercearia. Um deles estava em posse de uma arma de fogo. Os mesmos tentaram fuga e resistiram à prisão, mas a equipe de serviço logrou êxito em abordá-los e detê-los. Foi identificado Fábio Alex da Silva Fonseca, de 27 anos, morador de Foz do Iguaçu, no bairro Vila Sevelha. O mesmo portava uma pistola calibre 9mm marca HK, com capacidade para 19 tiros e com 13 munições intactas. Havia ainda em seu desfavor um mandado de prisão, pois é foragido da Colônia Penal Agrícola de Curitiba. Edilson de Souza Melo, de 21 anos, também é morador da cidade de Foz do Iguaçu, no bairro Vila C. Com o mesmo, os policiais encontraram uma sacola contendo o dinheiro do roubo, que depois de contabilizado, totalizou R$ 12.584 em espécies. Posteriormente, a Polícia Militar localizou nas proximidades do local um veículo Vectra de placas JNS-0077-SE, de cor azul. O mesmo foi acionado com uma chave que os policiais encontraram no bolso do detido Fábio. O mesmo confessou que usaria o veículo para fuga em direção à Foz do Iguaçu. Diante dos fatos, eles receberam voz de prisão e permanecem detidos na Delegacia da Polícia Civil de São Miguel, aguardando as providências do Judiciário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.